Eu invoco o poder do meu Babalorixá, eu invoco o poder do meu Babalorixá. Peço força, dai-me força, força para trabalhar. Peço força, dai-me força, força para trabalhar. Aqui dentro deste salão, todos têm que se firmar. Aqui dentro deste salão, todos têm que se firmar. Aprendendo com a verdade para o amor ensinar. Aprendendo com a verdade para o amor ensinar. Somos todos professores, somos todos guardiões. Somos todos professores, somos todos guardiões. Aprendendo a lição para ensinar os irmãos. Aprendendo a lição para ensinar os irmãos. Este hino está findando, mas a força está aqui. Este hino está findando, mas a força está aqui. Se decidam, meus irmãos, para as leis não infringir. Se decidam, meus irmãos, para as leis não infringir. Este é o meu amor, quem vos manda é o meu pai. Este é o meu amor, quem vos manda é o meu pai. Peço que sigam o caminho sem saber aonde vai. Peço que sigam o caminho sem saber aonde vai.